passa mal, racha o cuca, menino. Rap nacional não é perecível, a emoção explode o peito, então dá um grito. A bola tá contigo, vai, faça o seu melhor pra já. No seu estilo, cada um faz o que gosta de fazer, o rimador tá aqui pra você. Então, oh, o que que pega? Então, oh, qual é a ideia? Fica longe dos comédia que rouba pano na favela e que apavora o ti. Bem louco de goró, mete o pé, quebra a costela e deixa o ti no pó. E o que é pior, o que? Mora três barracas acima de sua xanga, que a sua mãe até pediu alimento pra completar a janta. Que você comeu na larica que deu a rebordose, depois subiu no botequinho e rebateu com a dose. Oh, rap nacional não é perecível, relata o poder da verdade da melhor forma possível. R.A.P. a voz de quem cata papel e rasga o peito no frio. Oh, rap bem louco, maluco, se liga, cidade na rima que bate. Compadre, cê sabe que tudo que vem da comunidade merece destaque. Mudança, tipo um diploma na mão de quem fumava crack. Yeshua, dê entendimento pro mano que necessita. Estrategicamente sua palavra é rima, votando a favor de tudo que leva pro bem. Seguidor do raciocínio de Antônio também. Os militantes brasileiros estão aí na luta. A humildade, parceiro, a resistência. Rap nacional não é perecível, o som de marginal é indiscutível. Aqui de São Paulo, favela vai ouvindo, é pra passar mal, racha o coco, amigo. Rap nacional não é perecível, o som de marginal é indiscutível. Aqui de São Paulo, favela vai ouvindo, é pra passar mal, racha o coco, amigo. Rap nacional é coisa de subúrbio, terceiro mundo, oh, só depende de você manter seu conteúdo. Mandar ideia pra rapar, sem falar absurdos que não convém. Porém, se tiver de falar, fale a favor do bem. Porque o caos, a miséria, moleque já nos rodeia. E alimentar a maldade é tapar o sol com a peneira. Não deixe esse sangue ruim correr nas suas veias. Vai um salve nosso pras cadeia. E que Jesus esteja sempre no seu coração. E se tu for escolhido, não desperdice a convicção. Cê tá ligado, trutão? Aê! Rap, rap fez, rap, rap faz, rap, rap vem, vai atrás da paz. Só na caminhada a gente tromba vários conhecidos. Nos improvisos, tá aí formando vários amigos e amigas. Por todo o território, mantendo a fé, pois é, Yeshua é o foco. Não deixe seu sonho matar você. Nem deixe que ele morra sem você fazer. Persistência, essência da vitória. Oh, rap nacional pode ser uma boa trajetória, mas tem que ser verdadeiro e ajudar seu povo. As batatas tá grossa de tanto subir morro. Do que adianta ter tudo e o vizinho não ter nada? Do que adianta falar de pobreza se você quer isso pra sua quebrada? Pra sua quebrada. Rap nacional não é perecível, o som de marginal é indiscutível. Aqui de São Paulo, favela vai ouvindo, é pra passar mal, racha o coco, amigo. Rap nacional não é perecível, o som de marginal é indiscutível. Aqui de São Paulo, favela vai ouvindo, é pra passar mal, racha o coco, amigo. É sério, oh, oh, rap nacional é sério. Realidade, opiniões, levado ao cérebro. Rolando um baile rap gringa, cabeçada trinca. Mas quando rola o nacional é que a favela pira, delira. Acompanha a letra, 5 minutos ou mais de ideologia na cabeça. Aquisição, fa, um compromisso de verdade começa no espiritual. Do meio do Brasil, periferia central. A correria que a gente faz é pelo povo que sofre. Independente se ela curte ou não, hip hop é conhecido no rap, só vendendo sua ideologia. Manipulado, um alimento na boca da mídia. Ocasião, precisão comigo não, irmão. Cê vai morrer pra lá. Minha identidade não é consumição, a ambição vem da sua emissora. Gusanos do cão que passam propagandas tentadoras. Pra ver a revolução começando, tchê. Quando o extraordinário se tornar cotidiano, cê vai ter comida na panela e um trampo. Cê vai ser respeitado onde tiver andando. E poder roletar de carango, mas a realidade te traz a luta. Uma conduta, ter um raciocínio inteligente com ideia na cuca. Rap nacional não é perecível, que sua atitude também seja assim. Uma parte disso, avassalador, será o efeito da perifa quando se organizar. Não vai mudar, enquanto a nossa ideia não passar da fronteira do bar. Da fronteira do bar. Rap nacional não é perecível, o som de marginal é indiscutível. Aqui de São Paulo, favela vai ouvindo, é pra passar mal, racha o coco, amigo. Rap nacional não é perecível, incrível. O som de marginal é indiscutível. O Acre de São Paulo, favela vai ouvindo. É pra passar mal, racha o comigo. Rap nacional. Som de marginal. O Acre de São Paulo. É pra passar mal, racha o comigo.